Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Senhoras e senhores, hoje o tema é criatividade e inovação. Artigos raros na feira das competências humanas. E quando aparece na empresa aquele cara diferente, que contraria as regras, propõe novas tecnologias, rompe paradigmas, logo ele é deixado de lado. Às vezes, ridicularizado. Ninguém entende qual é a dele. Mas ele se explica mais ou menos assim. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou inteligente. Se você quer vir com a gente, venha que será um barato. É, não é fácil ser diferente. Há de se ter coragem, persistência e muita, mas muita paciência. As grandes e pequenas mudanças dependem dessas pessoas criativas e inovadoras. Mas reconheçamos, a carga negativa do povo do contra é tão grande que muitas vezes só tentar pode representar um fracasso. Se você tentou e não aconteceu, valeu. Infelizmente, nem tudo é exatamente como a gente quer. É, mas que tristeza. No meio da noite, aparece uma incontrolável vontade de desistir de ser diferente. De desistir de ser um profissional que se destaque na multidão. De propor novas maneiras de se fazer as mesmas coisas. Eu que tinha tudo, hoje estou mudado à meia-noite, à meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Mas quando o otimismo e a confiança assumem o lema de um profissional, uma nova oportunidade se apresenta. Então é hora de ir em frente, não desistir, porque amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, redobrada força, pra cima que não cessa a de vingar. Amanhã. E agradecendo a parceria de Guilherme Arantes, desejo um bom final de semana, que começa amanhã. Sempre avante! O maluco sou eu. É, a coisa tá assim. Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.